Bem-vindo ao Meditando. Eu sou a Juliana Tamietti e nesta meditação eu vou te ajudar a dormir profundamente e rapidamente e acordar motivado. Se você quiser ajudar o canal, se inscreva. Curta o vídeo, deixe um comentário aqui para mim e compartilhe com quem você quer que durma muito, muito bem. Prepare o seu ambiente e você mesmo. Desligue aparelhos eletrônicos, se livre de distrações externas. Internas, as que você não pode mudar, aceite e deixe ir. Encontre um lugar seguro onde você se sinta bem. Sente-se ou deite-se confortavelmente. E vamos começar. Volte-se para dentro. Deixe o externo lá fora e olhe para dentro, para si mesmo, para o seu corpo, para a sua mente. Relaxe o seu corpo físico, deixe ir qualquer rigidez, qualquer tensão e observe o quão confortável você está agora. Observe os tecidos em contato com a sua pele. A temperatura do ar ao seu redor. O intervalo entre cada respiração. Este momento é só seu. Parabéns por dedicar esse tempo a si. Você está indo bem. Está tudo bem. Relaxe o corpo da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. Você tem vida. Você está bem aqui e agora. Inspire e expire lentamente e gentilmente. Note qualquer tensão que você possa estar sentindo em seu corpo. Apenas note. Talvez sua sobrancelha esteja franzida. Deixe ir. Talvez seus ombros estejam rígidos. Deixe eles irem. Talvez alguma tensão ao redor dos seus olhos. Simplesmente relaxe. Respire, relaxe e deixe ir. Às vezes relaxar não é tão fácil. E tudo bem, você está indo bem. Deixe ir. Relaxe suas pernas, dos quadris até os dedos dos pés. Relaxe as pernas. Relaxe os seus braços. Seu braço direito. E relaxe o seu braço esquerdo. Relaxe os seus dedos, cada dedinho de cada mão. Relaxe suas costas. Sua barriga, seu peito, e relaxe seus ombros que carregam tanta tensão, tantos problemas. Deixe ir. Relaxe os seus ombros e deixe seus problemas irem embora. Esteja no aqui e agora, sem desejar, sem querer, sem esperar, sem julgar, apenas aceitando e estando. Está tudo bem. Sinta agora gratidão. Gratidão por este momento. Agradeça. Seja grato de verdade. Permita a gratidão por todo o seu corpo. E sinta essa felicidade. Esse estado de gratidão, felicidade e bem-estar. E relaxe o seu corpo. Respire lentamente, inspirando e expirando. Notando como o seu corpo está relaxado agora. Como você está bem. E agora, gentilmente, relaxe um pouquinho mais. Só um pouquinho mais. Agora, só mais um pouquinho. Você vai dormir agora. Você vai dormir um sono gostoso, profundo e revigorante. E você vai se livrar de todos os pensamentos do dia e dormir profundamente. Enquanto você dorme, você vai conscientemente se lembrar de quem você realmente é, dos seus valores, suas crenças, seus objetivos, seu caráter. E enquanto você relaxa e dorme, você vai se realinhar com o seu verdadeiro eu, com quem você é realmente. E ao fazer isso, você vai se lembrar do seu propósito de vida. E você vai acordar motivado, profundamente e fortemente motivado para começar o seu dia, se sentindo vivo, cheio de vitalidade. Relaxe o seu corpo, relaxe o seu corpo inteiro. Inspire, expire, relaxe e escute a minha voz. Permita que seu corpo comece a jornada do sono. A jornada do sono é a jornada em que fisicamente e conscientemente caímos em um estado de consciência e nos permitimos descansar e dormir, prontos para nos curar durante o sono e para acordar no dia seguinte. Sinta o relaxamento pelo seu corpo inteiro e se permita seguir a jornada do sono. E se lembre a todo momento de quem você verdadeira e autenticamente é. Você escolhe os seus valores. Os seus valores comandam as suas ações, as suas escolhas, o seu comportamento. Os seus valores guiam o seu caminho e são as sementes da sua motivação. Seus valores te inspiram e te motivam, te dão razão para existir. Para ser. Você vai acordar deste sono motivado. Lembre-se dos seus valores. Eles são seus. Ninguém pode te forçar a ter algum valor específico. Você quem escolhe. Eles são seus. Quais são os seus valores? Talvez família, talvez trabalho, talvez disciplina, talvez amor incondicional, talvez se dedicar à comunidade ao seu redor, talvez se dedicar a ser gentil. Quais são os seus valores? Nomeie todos eles agora e os observe. No que você acredita? O que te define? Liste-os e dê nome a todos eles. Agora, gentilmente, ordene os seus valores. Quais são os mais importantes para você? Qual valor é o mais forte para você? Coloque-os em ordem de importância e observe. Agir de acordo com os seus valores não é possível sem que você tenha um forte senso de identidade. Você só pode amar alguém se você antes se ama. Esses valores aí na sua lista são a sua direção, o que inspira cada respiração sua, cada ação. Observe o que impulsiona a sua vida. Você é o seu templo. Como você cuida do seu templo? Como você cuida de você? Ao acordar, você vai cuidar do seu templo com cuidado e amor. Como você nutre o seu templo? Com comidas saudáveis, tomando bastante água por dia? Você cuida do seu corpo fazendo exercícios físicos? Decida agora, conscientemente, que ao acordar, você vai focar na sua saúde física. E vai manter seu templo saudável e firme. Diga a si mesmo: quando eu acordar, eu vou focar na minha saúde física. Quando eu acordar, eu vou focar na minha saúde física. Porque eu amo meu estado e quero ser saudável. Eu cuido do meu eu físico porque quero amar e servir aos outros. Eu cuido do meu eu físico porque eu quero servir a minha comunidade. Eu entendo que a única forma que posso ajudar os outros é se eu cuidar de mim. Eu escolho aceitar meu eu físico como ele é. Inspire e expire e relaxe, relaxe, relaxe. Imagine que você está flutuando sobre o seu próprio corpo, observando você embaixo. Observe se tem alguma área do seu corpo rígida, tensa e vá até cada uma dessas áreas e relaxe essas áreas. Seus valores definem seus objetivos, planos, metas que guiam a sua vida. Quais são as suas metas? De acordo com seus valores, liste as suas metas, os seus objetivos, enquanto você inspira e expira. Diga a si mesmo: eu sei quais são as minhas metas. As minhas metas me definem. Quando eu acordar, eu saberei quais são meus objetivos e irei conquistá-los. Quando eu acordar, vou escolher ações que demonstram que estou indo na direção dos meus objetivos. acordar, estarei totalmente ciente dos meus valores, totalmente ciente de quem eu sou, e cuidarei de mim mesmo e das minhas metas. Relaxe, relaxe todo o seu corpo. Quando você acordar, você estará flexível e saberá contornar qualquer situação, ajustar qualquer caminho. Será resiliente, forte e aberto a mudanças. Durma bem agora. Aceitação, flexibilidade, resiliência, tudo é o que é, e você é quem você é. Durma, agora é hora de dormir. Relaxe o seu corpo. Diga a si mesmo: quando eu acordar, eu vou me sentar, colocar os pés no chão e me sentir ciente, presente. Eu vou sentir o chão sob os meus pés e vou me lembrar dos meus valores. Vou me sentir dedicado, disciplinado, focado. Vou escolher cuidar do meu corpo. Vou sentir aceitação. Eu vou lidar bem com qualquer situação que a vida colocar na minha frente. Se algo não sair como planejado, eu vou me ajustar facilmente. Vou aceitar que tudo é o que é. Tudo é o que é. Eu vou construir uma ponte e passar por qualquer obstáculo. Eu vou ficar bem. Agora, caia no sono, gentilmente, profundamente, e relaxe, apenas relaxe. Caia no sono gentilmente, com tranquilidade. Você está bem, a vida está bem como ela é. Você aprecia o que você tem,